Bendito é o Rosário de Maria. É o Rosário de Maria. É o Rosário de Maria. É o Rosário de Maria. Santo Antônio, bendito para São João. Senhora Santana, saravá meus irmãos. Saravá meu candomeiro. Salve, Pachambu.